Rádio Cultura de Gravataí, 840 AM, ZYK 248, Gravataí, ZYD 562, Rádio Universitária Metropolitana, 100,5 FM, ZYD 562, Rádio Transcontinental, 1210 AM. Emissoras da Rede Aleluia. Rede Aleluia. Família, força e fé. Universal traz para você um aplicativo gratuito para tablets e smartphones. Acompanhe a TV Universal ao vivo. Ouça a Rede Aleluia. Edifique a sua vida espiritual com Bíblia Online. Ouça uma seleção especial de podcasts e acompanhe os principais blogs da Universal. Com o aplicativo, você encontra uma igreja próxima de você e, nos momentos difíceis, receba um auxílio espiritual através do pastor online. Tudo isso e muito mais na palma da sua mão. Baixe agora para todas as plataformas o aplicativo da Universal e compartilhe com familiares e amigos o melhor conteúdo cristão atualizado diariamente. É a Universal, conectando você 24 horas com Deus. Yeah. Você acompanhou Francesca Battistelli Giants Fall, Márcia Paulo Quem Sou Eu e Brando Hearn Give Me Your Eyes. Rede Aleluia. Família, força e fé.